Olá a todos, eu sou a Margarida. Olá a todos, eu sou a Ruth e este é o podcast das empresárias à beira de um ataque de nervos. Então hoje temos aqui um convidado, hoje não é uma senhora, hoje temos aqui um senhor para fazer parte do nosso grupo de empresários de sucesso, sem dúvida nenhuma, e para falar um bocadinho connosco sobre todos os desafios, as dificuldades que são ser empresário no nosso país e também que ferramentas é que às vezes usamos para gerir as nossas empresas e a nossa vida. E hoje decidimos trazer aqui um convidado muito especial numa área que nunca é muito referida ou nunca é muito falada no digital, que é a área da restauração. Portanto, vamos ter hoje connosco, possivelmente conhecem perfeitamente o seu estabelecimento principal, que é uma referência na Costa Alentejana, que é Zé, Tasca do Celso. Exatamente, a Tasca do Celso. Bem-vindo, Zé. Obrigado, gosto. Eu apresentei-te aqui assim muito rapidamente, mas apresenta também aqui a nós, explica um bocadinho o que é que tu és, que negócios é que tens. Eu sou um cidadão normalíssimo que teve a ambição de ter um restaurante e criei esse restaurante com o tempo, devagarinho, com inicialmente um espaço bastante pequeno e que fomos crescendo ao longo de 25 anos. Era um sonho meu ter uma tasca ou uma taberna ou qualquer coisa assim do género. E com o tempo a coisa foi-se proporcionando para que eu arranjasse isso à porta da minha casa, ainda por cima. E todos os anos daquela casita saía de lá uma pessoa, entravam e saíam no fim do ano. Eu, entretanto, eu era um bocadinho apaixonado pelo menos pela fachada daquela casa, pela arquitetura, que era uma casa típica alentejana. Consegui arrendar aquilo, que era um ex-senhorio meu, que o meu pai tinha alugado uma casa quando veio para Vila Nova, e levamos um ano a fazer obras, abrimos, andamos 7 ou 8 anos com aquele espacinho pequenino, fomos crescendo, alugamos a outra casa que também era dele, depois alugamos uma outra que também era dele, e hoje a Tasca do Celso é um bocadinho mais daquilo que parecia ou que parece. Exato. E entretanto, conseguimos fidelizar clientes, que é importantíssimo, ao longo de 26 anos nós sermos um clássico. Sim, um marco, não é? Para quem visita Mil Fontes. Sim, como uma referência. Marco do concelho. E depois fomos crescendo, fomos a Tobar da Praia com uma parceria com o Turil, eu peguei na Majedoura como bar, abrimos um restaurante também. Nós temos neste momento 60 e tal pessoas a trabalhar para nós, né, com esta uau. Brincadeira. Uau. Sim, mesmo. Olha, antes só de avançarmos para a próxima pergunta, uma pergunta que eu acho que muita gente quer saber, ou pelo menos, ou então não sabe, porque o teu restaurante é a Tasca do Celso, certo? E tu és conhecido por Celso em todo o lado, mas tu não és o Celso. Portanto, sim, eu sou José Cardoso. Exatamente. Portanto, quem é o Celso? O Celso é o meu pai. Eu, quando fiquei... O meu pai viveu aqui 15 anos e eu fiquei aqui com 20 anos, sozinho. Ok. E ele disse que eu nunca ia ser nada na vida, ficar ali sozinho, mas a vida proporcionou-se para que acontecesse alguma coisa. O Celso é o meu pai, é uma pessoa que eu fiquei com o nome dele, porque era o filho do Celso, entretanto... Exato. O Celso cresceu, ficou... Inicialmente era Celsinho, depois era Celso. Fiquei Celso e só as pessoas que andaram na escola... Porque eu vim para a quarta classe para aqui, que andaram na escola e no colégio comigo, é que sabem que eu sou José Ramos Cardoso. Exato. O místico é essa parte que é... Também joguei futebol e depois toda a gente me tratava por Celso e foi ficando. Não consegui superar o nome do meu pai. Exato. Eu que sou do Conselho de Odmira, eu podia jurar que tu eras o Celso e não eras José. Não, sou José Cardoso. Exato. Okay. Mas gosto, me tratem de Celso, gosto. Estás com o Celso, és tu, e portanto. E é uma homenagem. Porque aquele restaurante chamava-se Como em Casa, e eu pus a tasca do Celso por alguma coisa, foi também para dar alguma ênfase ao nome dele. Claro que sim. E também uma homenagem. Sim, ao mesmo tempo em vida. Sim, sim. Brutal, brutal. Brutal. Ok. Então, diz-me uma coisa. Sempre foi, já percebi que sempre foi um desejo teu, um sonho teu nesta área, e já falei aqui noutros episódios também sobre isto, que é a questão da paixão, e sem dúvida faz diferença quando temos um sonho, ou quando gostamos muito, ou quando queremos ser os melhores naquilo que fazemos. Achas que isso é um diferencial no serviço, e o facto de seres neste momento uma referência? Achas que a questão de tu gostares muito de ser uma paixão e de gostares de servir as pessoas e do teu serviço ser excepcional é uma das coisas que diferencia o teu negócio? Claro, a principal causa do sucesso é a paixão. A paixão é importantíssima. E depois seres uma pessoa quase apologista de servires bem e bem servires e teres qualidade no produto, de saberes que fazes as coisas e não estás a vender o gato pela lebre. Exato. Isso dá uma satisfação enorme ao longo dos anos e eu acho que se não se gostar de trabalhar na restauração, não se pode ir para a restauração. Nós ontem estávamos a falar exatamente sobre isso e dar voz também um bocadinho aos empresários da restauração, que têm todo o mérito. E muitas das vezes nós, a população no geral, enquanto clientes, não valorizamos isto. E é tão importante nós valorizarmos isto, né? Que é a preparação de tudo até o que acontece. Nós só pensamos no prazer, que é no prazer de estar a comer um prato, mas a elaboração disto tudo, o que está por trás, é tão importante. E tem que existir muita dedicação e também muita consistência, né? Também para poder garantir esta qualidade. Eu sempre trabalhei na restauração desde bastante jovem e fui tirando alguns cursos. O curso que falta neste momento é gestão, porque para gerir estas coisas todas é difícil. É difícil, e não se está formado em gestão para ser 13 espaços, a parte chata disto tudo. São muitas pessoas para gerir, são muitos papéis. Para além de, depois do serviço em si, há toda uma burocracia também por trás que requer atenção. E mesmo os próprios impostos, na restauração estão altíssimos. A situação dos funcionários, eles querem todos comer bem, receberem bem, até pioras. Não pode haver falhanças, e às vezes, com estas crises todas que têm havido, não tem sido nada fácil. Tens notado a dificuldade em recrutar pessoas para os teus estabelecimentos? Sim, cada vez mais. E a nossa sorte realmente são os nepaleses e aquelas pessoas que estão todas migrantes, para lá. Sim. É a nossa sorte. Sim. Porque não há português nenhum que queira trabalhar com o carvão, lavar a louça, não há português nenhum. Até nestas áreas já... Sim, é bastante já... difícil. Não há. Se eu quiser alguém na grelha, é difícil. Muito difícil de mesmo dando todas as condições, sim. É muito difícil encontrar hoje em dia pessoas. E cada vez disponíveis. Mais, eu penso cada vez mais. Porque ser-se hoteleiro é ser-se um bocadinho escravo da profissão. Sim. Porque aquilo ocupa muito tempo e muitas horas. E as pessoas mais novas não estão para isso, querem viver mais do que eu. E querem também ter o conforto de ter os fins de semana livres. Exatamente. O conforto de ter essa. Pois é, a parte chata da restauração é que o fim de semana. Os horários também são. Trabalhar. Pois, e os horários pois, também são aquelas, também não são um horário habitual. Hoje já fazemos às 8, 9 horas, já se faz às 7, 8, 9 horas. Alguns, mas na cozinha, por exemplo, é difícil. Tu meteres um turno e depois meteres outro e a coisa não sai a mesma. Yeah. Exato. Tens que ser quase sempre as mesmas pessoas. Pois, e tu sabes identificar isso melhor do que ninguém. Eu são vou, as mesmas comidas, as mesmas. Eu vou partilhar aqui, porque sou a cliente há muitos, muitos anos dos vários negócios do Zé. E é um dos únicos restaurantes, há outros restaurantes, mas ali é um que eu consigo ver coerência sempre e haver aquela cadência de pedir o mesmo prato, seja hoje, seja daqui a 6 meses, seja ao almoço ou seja ao jantar, as coisas vêm, não vêm uma vez, vem mal, uma vez vem muito bom, uma vez vem mais ou menos, não. A qualidade dos produtos. Portanto, é conseguir manter uma equipa, conseguir manter um negócio onde se consiga manter essa cadência de almoços, de jantares e durante tanto tempo. É mesmo, pá, eu dou-te os parabéns. E com a excelência que é, não é? Obrigado. Exatamente. Que é. Não, também temos falhanças, de vez em quando. Toda a gente falha. Já vamos perguntar. Vamos lá. Quais são as maiores dificuldades que tu sentes no teu negócio? As maiores dificuldades é realmente arranjar pessoas para trabalhar, angariar trabalhadores, é uma parte difícil. E arranjar às vezes também produtos bons de qualidade, é um bocadinho difícil, não é? De qualidade, é um bocadinho difícil. Cada vez se torna mais difícil arranjar o pequeno produtor que produz a beterraba ou outro que produz a beterraba. É mais difícil. Com isso não quero dizer que nós não conseguimos manter a qualidade. Sim, nós sim. Trabalhamos com uma batata, por exemplo, que chama-se Sandareza, que é de Coimbra, mas é uma batata boa. Trabalhamos com boa carne portuguesa, trabalhamos com boa carne dos Estados Unidos, trabalhamos com produtos da época, com favas, ervilhas, trabalhamos com o produto muito da época também. Ok. O mais natural possível, não é? Quando não há, não se tem. Exato, o mais natural possível. E isso também faz parte da nossa cultura, não é? Sim, nós sim. É que ficamos de um momento para o outro, passamos a comer coisas fora da época e achamos que é muito bom, mas sim, as coisas dentro da época têm uma qualidade e um... Acho que, por exemplo, o tomate é uma coisa que vai sair bem agora, mas no inverno sai, mas sem sabor. Pois é. É um exemplo. Olha, e outra coisa que também reparei quando vou ao teu restaurante, que é aquela garrafeira extraordinária, também é outra paixão que tu tens aliada à gastronomia. Por acaso é uma paixão que eu tinha, que era vinho. Meu pai era produtor de vinho, agora tem lá a vinha um bocadinho abandonada, nós qualquer dia temos que pegar aquilo. Mas a parte que eu gosto muito também da restauração é exatamente o vinho. O vinho é uma coisa que me seduz e eu gosto. Também fiz esta pergunta exatamente porque... É o complemento, não é? Gosto imenso e aprecio ir lá. Só o facto de entrar no restaurante e ver aquela garrafeira extraordinária, eu acho que, pá, só tem um valor incrível. Há sempre pessoas que dizem assim, até devias ter aqui uns gins à entrada. E pá, mas o gin mata o vinho, para mim o gin mata o vinho. É preferível ter uma sangria ou um vinho branco ou um verde ou uma coisa qualquer do género e a coisa funcionar na onda do vinho. Sim, as pessoas também, por causa dessas opiniões, eu acho que muitas das pessoas também não têm a noção do que é gerir um restaurante e do que é ter um restaurante. É muito fácil às vezes apontarmos o dedo ou dizer, devíamos ter assim, devíamos... Sim. Tanto na restauração, isto fazendo a ponte com todos os outros negócios, não é? É muito fácil às vezes estar-se de fora, não é? E dizer, devias ter assim, devias de introduzir isto ou não... É muito fácil... Toda a gente, várias pessoas darem sugestões, mas sem dúvida, em todos os negócios, todas as, não é só tudo. Mas também se aprende. Se aprende. Às vezes o cliente dá sempre um de, olha, devias ter isto ou devias ter aquilo. E um bocadinho vais ao encontro do gosto de cada um. E também se aprende. É bom ouvir e reter desses feedbacks o que isso tudo, sem dúvida. O que eu estava a querer explorar aqui um bocadinho mais, e para tu falares um bocadinho mais sobre... O que é que às vezes é muito difícil na restauração? Ou é diferente de outros negócios? O que é que tu achas que seja ainda mais... O mais difícil, por vezes, é tu tirares um estado de humor das pessoas que vêm ou que já esperaram muito para comer. Essa parte é difícil de gerir. Até eu, quando estou com fome, sou mais agressivo. Ansioso, e as pessoas, né? Eu também sou. Há pessoas que ficam agressivas. Eu sou um bocadinho. Prontos, mas... Por norma, depois tentamos sempre dar o máximo uma volta para que as coisas corram bem e que elas saiam de lá, pelo menos minimamente satisfeitas. Né? Sim. Mas às vezes é difícil. É difícil trabalhar no verão, na restauração. É muito difícil trabalhar o mês de agosto. Tipo de cliente eu, se é pudesse, diferente. Não trabalhava o mês de agosto. É a sazonalidade e depois é tudo ao muito ao mesmo tempo. Nós manter uma qualidade de serviço que não tem nada a ver no mês de agosto. E as pessoas acabam sempre por... já estou aqui há meia hora. Às vezes marcam... As mesas e a parte chata é que Nós nunca falhamos no primeiro horário, mas no segundo falhamos sempre. E as pessoas não estão preparadas para esperar. E nós fazemos sempre das 9h30 às 10h e fazemos das 7h30 às 8h30. Das 7h às 8h30. Ok. E nesse das 7 às 8h30 nós nunca falhamos. Mas todos os outros falhamos. Podemos falhar. E há pessoas que não reservam, sentem-se no direito. Uma reserva hoje em dia num restaurante de XPTO, como eu também é XPTO, mas não é tão X. Cobram logo X% à cabeça. Ali não, nós normalmente cedemos uma mesa. O reservar, para se reservar às vezes é preciso pagar por isso antes. Se não quiser vir, não vem. Exato. E estas coisas às vezes as pessoas não entendem. Ontem também estávamos a falar sobre isso. É esta história de nós não conseguirmos, estamos no outro lado, às vezes há estas faltas de, que são, no fundo são um bocadinho faltas de respeito e de entendimento do trabalho que está ali a ser feito, não é? Sim, há pessoas que chegam atrasadas e que nós vamos dizer, agora já não se vai sentar. Na província é mais difícil, na cidade pode-se fazer isso, agora na província... E quando há proximidade, não aceitam, não é? Parece que as pessoas não aceitam. E quando há proximidade, porque ao fim e ao cabo tu és... Tu és daqueles donos de um negócio, de um restaurante que as pessoas veem com frequência, cumprimentas as pessoas à mesa, portanto há uma cara, não é? Se chegar uma margarida, por exemplo, e reservar para as 8 horas e chegar às 8h30, a gente não vai acabar com a mesa da margarida. Mas às vezes os amigos é que nos empalam. Às vezes deixam-nos na mão, pois é. Olha é, a nota, olha pá, mas eu nunca te deixo não, na mão. Não, por acaso não. Não, desenrascas-me sempre, sim, portanto... Sim. Ótimo. E disse só para falares um bocadinho do bar da praia, do bar da praia do Almogravo. O bar da praia foi assim quase como, vou aqui refrescar de frente para o mar, traz-me aqui ligeireza. Também um dos meus sonhos foi ter sempre um restaurante de praia, nunca consegui um restaurante de praia. E não, aquilo não é um restaurante de praia. Eu acho que não há um bar tão bonito como no concelho de Odmira, mesmo em Sines, naquela zona, naquela costa, como aquilo. Está bem feito, está com gosto, está com uma equipa excelente, está lá o meu sobrinho, que é um miúdo espetacular, e organiza ali uma equipa jovem, sempre tem sempre uma equipa jovem, e aquilo funciona lindamente. Conseguiste arranjar um bom líder para poder delegar... Sim, sim. Delegar... E é um sítio que trabalha bem. Sim, está muito giro, sem dúvida. Convidamos todos a Amadora, conhecerem. A Amadora já anda um ano a rengue-rengue, e aquilo abriu muito grande... aquilo é um grande espaço e tem sido mais difícil. Mas está a pegar agora, a coisa está a dar. Mas com outro com um conceito completamente diferente de... Mas nós estamos a mudar um conceito. O conceito inicialmente é italiano, inicialmente era, mas nós estamos a tentar misturar as coisas, confundir a cabeça das pessoas. As pessoas vinham da Tasca porque eu enchia a Tasca e depois chegavam lá e diziam, aquilo não é bem aquilo que nós queremos e tal. E a gente agora temos 6 ou 7 pratos da Tasca e 6 ou 7 petiscos. E metemos em cima. E a parte italiana por baixo, porque nós tínhamos a parte italiana em cima. Pronto, a coisa já está a funcionar. Já está a fluir melhor. É assim, são os ajustes. E inicialmente também trabalhamos com muita gente e depois reduzimos um bocadinho o pessoal, porque chegamos com muito prejuízo ao fim do primeiro ano, chegamos com muito prejuízo. Faz parte, não é? Isso é brutal, estas dinâmicas que tu tens e a forma como encontras pessoas para trabalharem contigo. Por exemplo, nós vivemos, eu vivo no Conselho de Odmira, a Margarida em Porto Covo, e nós encontramos também na parte do empreendedorismo, nesta zona do país onde nós vivemos isto de uma forma um bocadinho solitária, porque não há assim uma grande movimentação de pessoas a querer abrir negócios, a querer fazer, a querer se juntar, né? E a nossa relação também surgiu por causa disso, porque vivíamos o nosso empreendedorismo de uma forma um bocadinho reservada, porque não tínhamos ninguém com quem partilhar assim estas dores, que afinal de contas são comuns a toda a gente. Mas é engraçado como é que tu tens essa dinâmica, esse power todo para criares essas conexões com outras pessoas e ires encontrando estas movimentações. Isso é uma coisa muito proativa para a região onde nós vivemos. Não, e é bom trazer uma empresa como o Sushi Café, por exemplo, para Vila Nova. As pessoas inicialmente dizem assim, mas tu não precisas deles, e não precisas de ninguém, nem sei o quê, e tu aqueces a cabeça. Não, a parceria é sempre importante. Sempre mesmo. Eu, por exemplo, na Tasca tenho a parceria com a minha esposa, ninguém manda ali, não sou... É uma parceria. Mas depois, a parte de gestão, o Luís ajuda muito. O Luís As Lourdes, parcerias são sempre é muito ricas. Bom. Ele é muito bom, e na parte disciplinar também é importante. E na parte de back office, o Sushi Café é importante. Mesmo até a nível de expansão de pessoas de Lisboa. Sim, é outra, é outra, é outra, outra é visão, outra visão, não é? É outra, outra comida, outra gastronomia que pode existir naquele lugar que não existe, não é? É levar para lá também qualquer coisa. Às vezes novas. Outra forma de ver as coisas. Estamos habituados a ver uma coisa de uma maneira e é bom também ter uma pessoa diferente, às vezes, a mostrar outro ponto de vista, não é? Eu até gostava de fazer uma parceria com uma pessoa que tivesse um negócio em Vila Nova. Em algumas áreas é mais fácil arranjar parcerias e trabalhar em parceria, há outras que é mais complicado, mas sem dúvida que se encontrarmos, se juntarmos pessoas sempre ao nosso projeto e se dermos, também vamos receber, crescemos mais, aprendemos e crescemos mais, sem dúvida nenhuma. Contínuo. Não, e não cai tudo em cima da cabeça de uma pessoa. Exato, dividimos tudo. Já viste o que é fazer os recursos humanos de... No mês de julho e agosto, de 60 e tal pessoas. Olha, uma das perguntas que nos fizeram, também aqui no podcast, é qual é que é o tipo de negócio, ou área de negócio que tu nunca irias. E eu disse restauração, até porque já tive restauração. Eu disse, eu nunca iria para a restauração, porque sei o quanto duro e exigente é e não tinha capacidade... Nem paixão suficiente para isso. Não, porque... E por isso é que também te convidámos, porque também ouvimos pouca gente no meio da restauração falar sobre a experiência e também as motivações e também as dificuldades, não é? E agora, passando aqui um bocadinho para as dificuldades, também te queria perguntar outra coisa: como é que é gerir a sazonalidade em Vila Nova de Mil Fontes? Por exemplo, na Majedoura é um bocadinho mais difícil, porque aquele conceito ainda não pegou bem. Mas na Tasca do Celso Extra eu tenho 22 funcionários no inverno. Todo ano. Nós conseguimos uma clientela, não sei por que carga d'água também, se queres que eu diga assim. Eu às vezes chegas a Vila Nova, não vês ninguém nas ruas e chegas à Tasca, ela está cheia. Nem eu sei. E achas que é por acaso? Achas que é por acaso? E para eu ter 20 ou 22 funcionários, a maior parte todo o inverno, eu tenho, calhando, mais 3 ou 4 funcionários agora na Tasca. Enquanto os outros sítios triplicam. Quase que vamos para reforçar ali uma equipa que já está formada. E na Tasca é extremamente fácil. Epá, claro que não, se eu quisesse ganhar mais dinheiro, tinha menos pessoas. E saía-me as coisas mais do corpo ainda. Pá, e davas em doido. Pois. Porque para fazeres compras também. E trabalhares e estás no sítio e... Também se paga por isso. Tens que ter alguém. E a minha sorte é que eu também tenho a minha irmã agora, a Cristina, no back office. Ela dá-me ali, quando eu não estou lá, eu vou sempre à lota todos os dias. A minha irmã dá-me ali um empurrãozinho. Às vezes a Paula, dias à noite, também dá ali uma ajudinha. Aí funciona, quando está sempre alguém por perto. São aquelas empresas que crescem, mas também são familiares ainda, não é? Eu vejo muito nisso, porque também acabo por ter pessoas da família a trabalhar comigo, juntos. Para além do marido, mas a mãe também, se for preciso, dá uma mão, o pai, se for preciso, também vai buscar qualquer coisa acabamos por ter esse suporte. É engraçado. A Paula. É sempre difícil, as mulheres são sempre o suporte. Imprescindíveis, imprescindíveis. Olha uma coisa. Mas olha que no toque da limpeza a Paula é importantíssima. Então, mas ela é importantíssima em várias. Atenta aos pormenores. Ela é importantíssima ali. Sem dúvida. Olha uma coisa, estamos aqui a falar de negócios e já te vou colocar mais umas questões, mas gostava muito de saber, para além do negócio, também como é que tu geres o teu horário e o que é que tu fazes mais ou o que é que tu gostas mais de fazer para além de trabalhar, não é? Eu quase sempre ando de bicicleta, por acaso este mês não tenho andado muito, não sei porquê. Pá, e faço o aguentares isto tudo, tens que ter alguma preparação tua. Eu pratiquei até yoga durante 10 anos e ainda pratiquei um bocadinho da astanga e depois deixei de praticar, criei os meus asanas e faço todos os dias de manhã e às vezes à noite. Faço sempre uma meditação à noite, uma meditação de manhã. Faço sempre uns exercícios de yoga, uns asanas, ou como queiram chamar. E isso ajuda-me de certa maneira. Porque Eu tenho sempre um problema nos joelhos. O meu problema é sempre os joelhos. Foi por isso que eu deixei de praticar. Eu joguei futebol e fiquei sem os meniscos. Concordas que tem que haver mesmo este equilíbrio entre a mente e o corpo, sim, não é? Sim. Para conseguir aguentar e gerir. Senão, eu mesmo assim sou viciado em num stresszinho, ando sempre com stress. Faz parte. E aquilo às vezes corta-te um bocadinho a ansiedade e é bom, faz bem. A mim faz-me bem. Exato, eu acho que deve de haver sempre. Todos nós devemos ter algum ponto que nos faça libertar, sair do tal, né? Ataque de nervos, como nós chamamos aqui, ou um pico de algum stress. Sairmos depois daí e libertar-nos aqui um bocadinho, não é? Mas é espetacular perceber. Eu tenho lá em casa tipo de um pequeno santuário, que é um tanque assim cheio de lama, com os peixes e um repouso, e estou sempre ali. Às vezes vou lá, leio um bocadinho o livro e tal, tenho uma coisa assim como esta, faço tipo de uma mesa. Faço o yoga lá em cima, estou aí por aí. Criaste ali um santuário para o teu espaço de meditação. Não, é ótimo saber. É ótimo saber e é ótimo perceber que há empresários que estão despertos para isso. Exatamente. E que sem dúvida tem que se encontrar aí um bocadinho do equilíbrio. Houve assim algum falhanço que te... Ou melhor... Algum negócio que correu menos bem? E que aprendeste bastante com ele? Esse... Ou seja, não queremos só saber se tiveste um falhanço. Todos temos algum falhanço. A Amargedoura foi realmente o que mais custou. Porque o meu primeiro... Eu saí da restauração do Miramar e criei um bar que era o Pacífico ali ao pé do castelo. Pá, acho que tive talvez o maior sucesso da minha vida foi ali. Foi aí que onde eu te ganhei mais dinheiro até hoje. Foi aí que eu te conheci. Já fiquei a saber uma coisa, eu não fazia ideia que esse bar era teu. Não fazia ideia. E depois fiz. Hoje é o ritual, é o bar que é hoje é o ritual. E fiz o Amargedoura, que inicialmente também fiquei satisfeito. Também tinha lá o meu sobrinho, já eu tinha aberto a tasca. E depois o Covid é que me obrigou a fechar o bar, porque eles não deixavam abrir. Tive dois exato, anos foi um período pagar, complicado para a restauração, não é? Essa parte foi muito difícil para mim, essa parte do Covid foi difícil. E tive sorte que fomos trabalhando bem, Foram recuperando também, bem. Né? O Covid deve ter sido... Mas ainda não recuperamos a totalidade, não é? Pois, isto demora uns anos, aquilo foi um embate que leva ali uns anos até existir ali uma recuperação, não é? Principalmente nesta parte dos restaurantes fecharam todos, né? Que havia... Sim, não havendo... Os bares, e bares, então, sim. O restaurante ainda se podia fazer um takeaway, mas o takeaway era... Não dava para os funcionários comerem, não dava aquilo, não dá nada. Acredito que sim, mas pronto, mas não se desabituaram de trabalhar, nem eu. Sim. Tínhamos ali sempre qualquer coisa. Exato, a experiência, não se... A experiência também é, quando alguém vai à tasca do Celso, também quer usufruir daquele local, sim, não é? Sim, isso é o grande... Eu acho que aquilo é um convento, pronto, de hotelaria. Pelo menos aquela parte da garrafeira é... Pá, e as pessoas vão à tasca do Celso, muitas vezes é claro que é pela comida... Epá, mas o sítio tem energia. Tem, é um sítio tem aquela mesa grande que está lá à entrada também para sentar lá, para beber um copo de vinho. Epá, acho que é brutal. Há muitas pessoas que jantam ali. Sim. Mas eu vou acrescentar uma coisa. É a mesa que eu mais gosto. É comida, sem dúvida. É o espaço em si, o ambiente. E o serviço. Era o que eu agora ia dizer. Eu tenho ali 6 ou 7 funcionários excelentes. São muito bons. O serviço é acima da média. Sim. Mesmo aliás, acima da média. É diferencial. Sim. Acima da média, e nomeadamente acima da média, muito acima da média na região do país onde nós estamos. Muito acima da média. É um serviço de excelência. Na excelência também não há concorrência. Pois, na excelência também não há concorrência. Na excelência não. Não é? E é isso um bocadinho que tu ofereces, é essa excelência toda que não há uma concorrência. Não tens ali uma concorrência direta. Não, mas há lá bons funcionários também, né, nos outros sítios. Sim, estou a dizer em termos de conceito também de restauração. Nessa parte não há concorrência, não tens assim nenhum restaurante lá no concelho que diga, olha, é parecido àquilo que eu faço. Não há. Há muitas coisas boas lá na zona. Sim, até. Mas com o mesmo conceito. Estou a falar do conceito. Não. Eu, por exemplo, eu acho que o Pátio é um sítio bastante honesto e come-se bem e a bom preço. No Porto das Barcas também se come bem. Também, Se come muito bem. Isto também é bonito. Tá. Quando dizemos o não, na excelência não há concorrência, quer dizer que, se formos bons, estamos sempre lá, estamos sempre num bom sítio. Mas, por acaso, eu acho que Vila Nova de Mil Fontes reúne ali até vários espaços com Vila Nova tem 4 ou 5 restaurantes muito bons. O Ritual também é um restaurante Vila bom. Nova tem. E bem referenciado. Eu gosto muito do Ritual. Mesmo, muito bem. Olha, só aqui uma, antes de irmos ao nosso, aqui às perguntas rápidas e respostas rápidas, só fazer-te assim uma pergunta. O que é que te vai na cabeça, o que é que te passa na cabeça se, quando estás no teu restaurante ao fim do dia, que fecha, que está tudo encerrado, não está ninguém na cozinha, vais apagar as luzes e trancar a porta, estás-te a ver nesse sítio, o que é que tu pensas? Penso sempre que cheguei mais alto que aquilo que pensava. Eu acho que sim, cheguei um bocadinho mais alto que aquilo que pensava. Tens orgulho nunca daquilo pensei que... de ser um empresário assim tão exemplar e tão grande como as pessoas pensam que eu sou. Como és. Ah. Como és. Na realidade é como és. Então vá, vamos aqui agora ao nosso desafio são perguntas muito rápidas. Já respondemos aqui o que é mais difícil nos negócios. E qual seria assim o negócio que tu nunca farias? Nunca faria... Nunca ia à pesca. Pescador, ok. Lá, adoras ir comprar o peixe fresquinho ali à boca, mas ir à pesca fiquei traumatizado não. Quando era pequeno, porque eu fui à pesca da Lula e fiquei traumatizado. E aquilo correu muito mal. Pronto. Pô, está explicado. Então é mesmo por causa de um trauma, não é? Por causa de mais nada. Ok. Qual é que é o negócio que te falta fazer? Eu já não tenho muitas ambições, mas gostava de ter umas duas ou três casas para alugar. Pronto. Eu sempre tenho vivido em casas alugadas e no fim da minha vida eu gostava de alugar umas casas. Pronto. Está difícil fazer esse negócio de alojamento. É muito difícil, está tudo caríssimo. Pois está ali muito inflacionado o mercado. Mas há de surgir. Vamos lá ver. Se quiseres já muito, podia estar lá, mas a coisa ainda não se preocupa. Se quiseres muito, não tenho dúvidas que vais conseguir e vais fazer algo sempre bom. Exato. E nós temos aqui esta uma pergunta que é partilha uma ideia de negócio que vai estar a bombar. O que é que tu achas que poderá estar a bombar? Qual será o negócio, um bom negócio daqui por 50 anos? Não imagino sequer. Mas um bom negócio daqui por 50 anos... Sim, uma coisa assim magnífica. O que é que tu achas na tua visão? O que é que vai acontecer assim? O que é que vem à cabeça? Alguma coisa que tu penses que... Não sei, não imagino. Daqui a 50 anos não imagino. Como isto está, como o mundo anda, a gente não imagina nada, não sei. Isto está muito mal. E na tu, como é que imaginas aqui a parte da restauração, vai daqui por 50 anos? Eu acho que daqui por 50 anos a restauração, se não levar um jeito grande, é tudo um fast food que aí está. Os grandes centros é que vão, se tu fores ao Algarve, os grandes centros comerciais é que servem refeições. Sim, e vai-se perdendo estas características, tradições. Pelo menos a tradição, sim, eu acho. E muitos negócios, e não é só o negócio da restauração, há muitos negócios que eu acho que vão desaparecer. O negócio de coração, de mão para mão, é difícil, acho que vai desistir. Começar a aparecer robôs e essas coisas todas, e vestidos vindo lá de não sei de onde. A Margarida vai andar à racha. Vou andar à racha daqui a 50 anos. Espero não ter que estar muito preocupada em andar. Daqui a 50 anos não vou estar muito preocupada com. Daria 111. Como é que entrego os meus vestidos? Vou estar só no lar a curtir a minha velhice com 100 anos, né? Quase, e em bom. Mas vai ser, eu não sei, desde que as pessoas façam as coisas fáceis, mas não vai ser fácil. E neste... Eu acho que eu tive uma infância muito mais feliz que de certeza os meus netos terão, tenho a certeza absoluta. Porque hoje vês a educação do filho, está até nós estamos agarrados ao telemóvel o dia todo, agora imagina daqui a uns tempos. São outros tempos, não é? Né? Vamos ter que nos adaptar. Da brincadeira e do brincar na rua e em segurança e etc. Está a passar um bocadinho, mesmo nos meios mais rurais, não é? É verdade. Que não deveria acontecer porque, partindo do princípio, até são locais seguros. E acho que as pessoas cada vez também são mais violentas, eu acho que há mais violência. Sim. Se calhar que nós dizemos que é mais violento. O jovem não era violento quando era. São impacientes, não é? É assim. Nós batíamos à porta com as maçanetas e despugíamos. Exato. Eram brincadeiras mais inocentes, não é? É. E era roubar a fruta. E era. E ficavam super chateados os velhotes de alguém lá roubar a fruta. Hoje adorava ter Eu incentivo as miúdas a irem tocar à campainha, à minha filha, não sei o quê, estavam todas empolgadas. Eu, pá, vão e tocar fujam. E cai uma pelo caminho e raspa o joelho. E para eles terem um bocadinho das experiências de outros tempos, é importante. Verdade. Então vá, vamos passar aqui. Zé, o que é que te coloca à beira de um ataque de nervos? O que é que me coloca à beira de um ataque de nervos? O que é que te irrita mais? O que é que te enerva mais? O que é que tira mais o controlo? Quando as pessoas são estúpidas, eu fico à beira de um ataque de nervos. As pessoas são mal criadas, talvez. Sim. É isso. E o que é que quando chamam nomes, fico à beira de um ataque de nervos. Às vezes há pessoas que dizem que eu dou mais atenção aos que outros, isso enerva-me. Eu acho que não faço isso. Querem ser os preferidos de nação. Se eu encontrar uma pessoa conhecida, sorri mais, uma pessoa que eu não conheço, não. Epá, eu acho que eu sou um feio com uma cara simpática. Epá, mas disfarças. Epá, e as pessoas pensam, há pessoas que se queixam. Fico porque querem ter a atenção, né? Isso é um elogio, Zé, porque as pessoas gostam querem ter de a tua ser, atenção, querem né? a tua atenção, sim, gostam sim. da tua atenção. E eu acho que tu fazes esse serviço exemplarmente. Já viste, agora vê, uma pessoa que está sentada na tasca do Celso e que chega lá o Zé e que vai cumprimentá-la. As pessoas olham todas. Então há pessoas que procuram também esses momentos, não é? Se dão importância a essas coisas. Mas às vezes as pessoas dão. Há pessoas que dão. Sim. Olha, então, e como é que tu sais desse ataque de nervos? Ou se vês alguém ser mal educado lá no teu restaurante? Ou com não, às vezes saio e faço aquilo, ali umas inspirações, aquilo passa. É, não é? Ou um yogazinho, quando há tempo. Vais buscar a meditação para não te passares. Toda a gente, todos os empresários que têm passado por aqui, a primeira resposta é vou respirar. Portanto, estamos todos alinhados, temos que respirar. E se não respirarmos ali para baixo, para cima, e parar em baixo e parar em cima, pá, não sei, olha que... A coisa corre pode mal. Explodir. A coisa corre mal. Mas isto também é não, sabedoria. E depois as pessoas não me perdoam. Quando a coisa descamba, pá, a sério. Sai sempre qualquer coisa mal. Pois, e temos que pensar por nós, por elas, por conjunto de situações. Às vezes os ataques de nervos fazem caco. Mas pronto. Então esta aqui é uma das nossas últimas perguntas, que é: imagina que voltavas aos teus 18 anos de idade. O que é que tu hoje, o teu de hoje, poderia dizer ao teu eu dos 18 anos de idade? Eu aos 18 anos só não jogava era a bola. Acho que não jogava a bola, porque eu saí com muitas mazelas da bola, mas fazia tudo o que eu fiz, o percurso que eu fiz. Mas o que é que lhe dizias, Zé? O que é que dizias? Ao teu ouvido ia uma lá Olha, assim, uma vozinha, o que é que tu dizias? Ó Zé, quando fez 18 anos, lembras-te? Quando fizeste 18 anos? 18 anos? Quando tinha 18 anos ainda estava com o meu pai e com os meus irmãos. Depois tive aquele período de 10 ou 12 anos que não tive com eles. Epá, mas eu acho que fazia... Talvez Não jogasse à bola só. Ok. Tendo fazia em conta um desporto mais aquático, exatamente, talvez, ou mais com mais elasticidade. Porque não, hoje sofro um bocado de... Deixou-te aí algumas mazelas, assim. Sim. E depois também tinha fama de ser muito duro e muita coisa, e eu metia a cabeça de onde os outros metiam os pés. E às vezes ficava muito mal. Pois, e agora estás apagá-las todas. Eu, mas eu acho que não ia dizer nada, fazia... Se não, já sabia que... Perdi a piada, né? Perdi a piada. Não dizia nada. Se cuida-te só aí um bocadinho mais para chegares aos 50, um bocadinho sem tantas dores, sem tantas mazelas. Sim, tinha-me cuidado mais. Sim. Olha, e antes de pedirmos uma pergunta para colocares a nós, queríamos também saber se tens algo mais a dizer, se tens algum projeto novo, se projetos é que estão a funcionar, o que é que tu gostarias de divulgar quem aqui não te também. Conhece, não. O que é que tu podes aqui apresentar? Os meus projetos passam-se sempre pelo alojamento. Se eu tivesse algum projeto novo, ou se eu tiver a pensar, passa sempre por um alojamento. Então, e os teus atuais, o que é que tu tens de atual para oferecer, o que é que tu podes convidar a quem estiver a ver ou a ouvir a conhecer os teus espaços? É só para te apresentares? Sim, os meus espaços, eu gostava de ter mais coisas na Majedoura. Acho que a Majedoura é provavelmente o sítio mais bonito de Vila Nova, e faz falta vida naquele corredor. Uhum. Acho que esse projeto ainda não está acabado. Okay. E precisa de mais fogo, mais fire, okay. Precisa de mais show-off, precisa ali de mais qualidade depois de serviço. Depois dou-te uns feedbacks, em off dou-te assim uns feedbacks, tá bem. Umas ideias daquelas que tu guardas, algumas podem prestar, outras a gente se joga para o lixo, mas pronto. Exato. Olha, deixar aqui também... Uma informação a todos que podem visitar a Tasca do Céu, em Vila Nova de Mil Fontes, o Bar da Praia, é no Almograve, e a Manjedoura, que são três sítios espetaculares na costa alentejana e que nós estamos aqui a divulgar porque são projetos que nós acreditamos também muito, uhum, e respeitamos muito. E isto aqui é o exemplo, o que o Zé nos veio dar aqui é um exemplo de que é possível empreender no meio rural e com consistência. E uma empresa com estas características, tem 60 trabalhadores, já não é uma empresa pequenina, é uma PME com alguma dimensão. São juntas com... Não, aquilo são três, não, duas, sim, empresas. Mas sim, já mas tem um dimensão. Nessas, sim, três empresas. Tem dimensão. E é importante perceberem que a restauração pode ter este volume de trabalhadores e dar emprego a tanta gente e contribuir para que esta sazonalidade cada vez seja mais pequena, não é? Que nós não vivamos tanto... Desta forma, assim, antigamente toda a gente estava à espera do verão para faturar, não é? Sim. Agora que isto aos poucos vá. A rota vá também ajudou um bocadinho. Outras soluções. A rota ajudou um bocadinho. A rota, uhum, ajudou. Mas, ali é meses mais calminhos. Mas a consistência dos clientes é que também dão asas para que isto aconteça. Claro. E a consistência também só acontece nos clientes porque também és consistente. Gosto, exatamente. Lancei uma pergunta. Lanço-te uma pergunta a ti, Margarida, que... Diz-me. Tu, com a pandemia, ficaste a ganhar. Ficaste a ganhar. Funcionários e renda. Não, tive as mesmas despesas. Mas sai-te mais do corpo agora. Sai-me mais do corpo. Mas não foi só o ter a ganhar. A pandemia obrigou-me a vir mais para a frente, ou seja, eu sou uma pessoa comunicativa, gosto, sim, muito, sim, de comunicar, está tudo certo, mas também sou uma pessoa muito reservada e também não me expunha tanto, não expunha tanto o meu negócio como faço hoje, ou seja, tentava-me esconder um bocadinho atrás do negócio. Minha esposa é sempre apaixonada por ti. Agora é a mulher dos direitos. Não, e a pandemia obrigou-me, e eu percebi, porque isto trabalhamos todos para as pessoas, e eu comecei a perceber o impacto que também tinha na vida das pessoas. Mas conseguiste cortar custos? Não cortei custos. Não, porque eu tinha as rendas na mesma, mantive todo o pessoal a trabalhar... Ainda... A renda de Vila Nova não tens que cortar essa renda. Mas tenho de despesas, Zé. Então, alguém te poupou água, não sei o quê. Não, mas não, a poupança não mas, foi significativa. Mas, por exemplo, se tu tivesses uma pessoa que só fosse em cada loja, tinhas segurança social para pagar, tinhas... Mas continuei a pagar tudo. Sim, então, mas tinha funcionários e continuámos a trabalhar. Nós trabalhámos durante a pandemia. Pois. Porque enviávamos... Não, mas eu digo que com a pandemia ficaste a ganhar. Agora, depois da pandemia, escusas de ter tanta loja, porque tu fazes tudo em direto. Exatamente. Ajudou-me a ter aquela clareza de perceber para onde é que eu quero crescer. E tu sabes que cheguei a ter 4 lojas em simultâneo, em Lisboa, em Troia, ali. Ainda estive no Zemar, inclusive. Sim. Também uma parceria. E isso ajudou-me a perceber que não podia estar a depender de um espaço físico e que se calhar se eu me expusesse um bocadinho mais, conseguia chegar a mais pessoas e conseguia levar o meu serviço e os meus produtos a mais mulheres. Tu tinhas essa comunicação que tu tens hoje é mais abrangente que as 4 lojas que tu tivesses? De uma forma diferente, sim. O digital chega-te sempre a mais gente. Mas também para chegar aqui, o facto de ter tido as lojas físicas. Mas isso é um pensamento que eu tenho. Eu posso fazer isso também com a comida. Podes, claro que podes. Fazer um direto a fazer comida e depois as pessoas olham, quero este. Não, exatamente. E isso é brutal. Não, é assim. Eu acho que todos os empresários, para conseguirem evoluir, têm que se ir adaptando às dificuldades e às coisas que surgem. E como disse, foi também uma altura em que percebi que ajudava mulheres a facilitar-lhes a ideia de como é que se haviam de vestir para ajudarem a sentir-se melhores, facilitava não terem que ir para um centro comercial na época então de Covid, andar no meio de muita gente, a ter que andar a escolher. Tu foste quase que pioneira nisso. Não, na internet já se fazia bastante, mas aí está, é o meu estilo. Sim. Sim. Uso o meu estilo, a minha forma de comunicar, a minha forma de me vestir, e é essa que eu. Há pessoas que se vão identificar com o meu estilo de roupa e o meu estilo de estar, e há outras que não. Que é um hippie chique, é uma onda de hippies. É uma hippie chique. Tu tens lá tu tens 2 hippie chicas lá em casa. Elas gostam de. Não sei se elas gastam muito dinheiro lá, gastam. Não, isso também não é assunto agora para aqui, mas não, está descansado, não te preocupes. E era essa a pergunta que eu te queria fazer. Está feito, obrigada. Levei tempo para pensar. Ok. E a Tina não consegui perguntar nenhuma para ti. Mas que é que tu achas de onde é que o teu trabalhador temporário? Nós fazemos colocação. Por exemplo, as empresas pedem-nos os trabalhadores e nós fazemos um recrutamento internacional e depois esse trabalhador é colocado nessa empresa. Nós não somos nós que fazemos os pagamentos dos salários, nem dos impostos, nem nada. Só recruta. Nós só fazemos o recrutamento e depois temos uma forma de atuar que é levamos os serviços a essas empresas. Pronto, era isso. Serviços administrativos. Então tu vais ser a minha grande safa. Provavelmente ganhei um cliente. Quando eu precisar de uma pessoa, tu és a pessoa ideal para eu procurar. Qual é a nossa grande mais-valia? É que as empresas que nos contratam sabem e estão a par do processo daquele trabalhador. Ou seja, toda a documentação que permite que aquela pessoa esteja legalmente em território nacional durante os anos que ela quiser cá permanecer. E gostas daquilo que fazes? Muito, muito, muito. Muito. E acho que também o nosso conselho está um bocadinho desvirtuado de um modo de imigração consciente, porque caiu lá uma série de imigrantes, né? E ter aqui um conceito diferente que possa satisfazer as necessidades das empresas e também ver que existe algum ordenamento na forma como recebemos os trabalhadores migrantes também para mim é muito importante. E se tu fosses buscar pessoas para a hotelaria, irias buscar a que país? Por acaso, há dias surgiu um contacto com uma empresa que eu nem fazia ideia que eles tinham, que eles eram assim tão bons na parte da hotelaria, que são os indonésios. Não fazia ideia. Vieram mostrar e fazer uma apresentação sobre essa. Os tailandeses. Eu trabalho muito com tailandeses e adoro aquele povo, aquela cultura. E o que nós temos lá, o que nós estamos a desenvolver lá para a hotelaria é o seguinte... A agência que nós trabalhamos, ela trabalha muito com o Japão. E o que é que os japoneses fazem? Os japoneses querem recrutar as pessoas, mas querem que elas vão com formação. Então aquela agência sentiu a necessidade também de criar uma escola de formação destas pessoas. E elas têm um curso de formação durante um tempo e depois são deslocadas para os países. No caso do Japão, elas só conseguem obter o visto para o Japão se tiverem uma qualificação naquela atividade. No caso de Portugal, comecei a ver aquilo e comecei a achar, não, isto faz sentido para Portugal, nem existe esta obrigatoriedade de ter. E dizem que são muito profissionais. Mas eles podem ser formados aqui e saírem daqui com algum tipo de formação para a hotelaria. E é isso que nós temos estado a desenvolver durante este ano. A Patrícia diz que foi o país que mais gostou a nível de pessoas. É brutal, é brutal. Eu sou uma apaixonada por a Tailândia também. Sou suspeita, mas na realidade eles são uma cultura e uma nacionalidade muito dedicada. E tu tens lá nepaleses, é isso? Nepaleses indianos, sim. Eu só tenho nepaleses. É nepaleses, sim, mas eles falam bem inglês. Mas eu não sei porque, eu não tenho nada contra os indianos, mas não gosto tanto de indianos, gosto mais de nepaleses, mas não tenho nada contra os indianos. Mas os nepaleses também, eles também têm alguma experiência, também vêm alguns com experiência em hotelaria, tanto é que eles procuram até mais, neste momento estão a procurar mais a hotelaria do que propriamente a agricultura. Sim. Porque eles satisfazem melhor ali as necessidades deles e depois também já sabem falar inglês, também conseguem aprender português com outra facilidade. Mas às vezes não fala porra nenhuma. Pois. Às vezes tem essa Terminamos com esse final. Zé Celso, Zé para uns, Celso para outros. Obrigada por teres vindo. Foi um prazer. Olha, eu gostei muito. Obrigada. É uma experiência nova e fluiu bastante. Sim. Bem. Acho que coisa que não correu mal de todo. E não correu nada mal, ultimamente. E obrigada por teres vindo. E acho que é muito importante darmos a oportunidade e ter estes espaços para falarmos de. Sem ser, porque o negócio às vezes é visto como uma coisa pesada e não é, e não tem que ser. E acho que é muito importante haver estas conversas, este espaço, estas partilhas e percebermos que não estamos sozinhos, cada um com os seus desafios, mas também sentirmos um bocadinho acolhidos. E também queria fazer uma pergunta: porquê que mulheres damos à beira de um estado de nervos e convidam um homem frio? Temos vários já, porque nós as duas somos mulheres, né? Somos empresárias à beira de um ataque de nervos, porque achámos que era assim um nome engraçado. Sim, e é porque todos os empresários, embora algum, ser empresário também é uma coisa solitária, estás a perceber? Há momentos ali que tu estás sozinho contigo, ali a tomar decisões. Sim. Quer dizer, já te agradecemos, vamos-te agradecer outra vez por teres vindo, e a gente cada vez que tenta agradecer ficamos mais aqui meia hora na conversa e daqui a pouco mandam-nos embora, que já esgotámos mais do que o nosso tempo. Exatamente. Mas é porque a conversa está a ser boa, não é? Obrigada por teres vindo. Um gosto. Obrigada, Zé. Já era... Obrigado por me terem convidado. Foi muito bom, uma conversa muito boa, e é sempre muito bom ver estes negócios prosperarem e tão valorizados no nosso concelho. Isto aqui também há aqui uma na Costa Alentejana. Também há aqui estamos em concelhos diferentes, mas exato, estamos todos na Costa Alentejana. Que... Mas é muito bom existirem exemplos de empreendedorismo deste género no nosso concelho. Fico muito feliz por isso. Para fazer uma entrevista desta é preciso vir a Lisboa. Exatamente. Temos que ter feito isto lá. Não podemos de onde é que é, podemos. Pois é, temos que organizar uma próxima edição, fazemos mesmo lá no teu espaço, por exemplo. Olha, fica aquela ideia. Mesa de vinhos extraordinária. Sim. Exatamente. Vamos dar a conhecer aqui aos nossos ouvintes e seguidores a mesa gira lá do sítio. Obrigada, Celso. Então pronto, obrigada por ter vindo. Zé, Celso. Obrigada.